Controle, boa tarde, Xenia 6227, passando 1400, na rua, mano. Xenia 6227, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno, Leda Doclo, para nível de voo 360. 360 via São Vuno, 6227. Prossegue a descida, da 3192. A 3192, mantenha a descida até o nível de voo 050, aguarde. Aguarde. 3190, aqui o Chitão 0. E mantém 90, vou 9256, bom. 07, aguarde. Toma, limpo 07. Copa Serra. Mais um, eu tô Copa Serra. Obrigado. Vira tudo, pegar na HBF do 8. Equipe Studio House, contact 1 to 1, S19, né? Advice, 2 9, pessoal, vira do 3. Vai. Meu pé está 3192. Fale Santo 357, mantém o ponto de espera. Vai, mantém. 359, chama o centro Recife, frequência 1-28-35, alterna 1-23-8. 2233, o tráfego que irá seguir está na sua posição agora 12 horas, 7 milhas. Gente, que modelo é essa aeronave, cara? Boeing 767. Ok. Estabilizado aí o APSA 847. APSA 847, chama a torre frequência 118, decimal 95. 118, 95, 847. Salvador, o Apsa Cargo 8487. É que está passando. Por exemplo, decolar a pista 7. Após decolar, ainda vai manter pro até 3.000 após curva esquerda e segue no perfil da Conde. Decola, mantém pro até 3.000 após esquerda da Conde. É que está passando. Oi, Salvador. Boa tarde, Apsa Cargo 8487. ILS, 1-0. ILS 8-4-7, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Hoje começa, é o controle? Dando autorização, 8-4-7. Time no 2-5-6, 1-9-9-8, 1-9-8, boa tarde. Dia saída PUCA, nível 370. Saída PUCA, 370, 1-2-5-6. Segue 2192. Tem motivo, 2 mil pés em forma estabilizada e ele é sexto 813192. Comarada, 3192. 787487, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pistão no zero, ato 7487. Senha confirmando, meu tempo conta é 3000 e chame 19.8, bom voo. 19.8 grado, bom serviço. Alô, boa tarde, papapapá, com papá Sierra. Papapapá, é com papá Sierra, sendo código transponder 5157. Mantenha este decolagem até 2500 pés após curva esquerda via saída conte. Ciente, é com papá Sierra. Cumpriu a restrição, é com papá Sierra? Confirme para papá Sierra. Cumpriu a restrição no controle? Ciente, até 2500 após esquerda conte. Correto. Confirme o transponder, senhora. 5157. 5157, ciente. Passei a contato radar cruzando 3000 pés, subi e mantém nível 170 na Proa de Conde. 170 Proa de Conde, é para passear. Estabilizou ILS, estabilizou, 3192. Complexo final, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 3192. Chilena 227, chame Centro Recife, frequência 1238, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 1238, 4. 487, solo 34, chame 121, decimal 9, solo. 3129, 8. Oi, Salvador, boa tarde, TAN 3192, final da 102. Boa tarde, TAN 3192, vento 1 com 4. Pouso autorizado, pista 0. Pouso 0, TAN 3192. Controle, chamar 6227, poderia confirmar a frequência do centro, gentileza? Primário 1228, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, obrigado. 256, centro Recife, frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, 255. Primitivo. Anima dentro de zona 0, 3567. Na 3367, complete final, chame todo Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, na 3367. Chefe 7, do Clóvis 39, chame no mandado, decimal 8, por favor. Na 98, por favor. Salvador, uma boa tarde, tá? 3567, campeão. Na 3567, contato radar, subavia saída, Boruna, nível 360. Boruna 360, tá? 3567. 3367, vento na centena, com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista na jato. Autorizado, corpo 190, 3367. Papai Serra, controle. Papai Serra, na escuta. O plano Costa é Salvador, Salvador, com fim de campanha. Vamos voar mais 15 milhas no nível 970 e solicitar retorno após. Tente mais 15 milhas, mantendo 170 e após a volta para Salvador. Afirmo. Tente. Ascension para o táxi Argo Cessna. Falas 44, semana 2, 1, desse mal, por favor. 209, boa. Salvador, muito boa tarde, 223 ano passaria do ponto de espera da 10 pronto. Passaria do 223 ano, autorizada a linha de decolar pista no zero, vento no 20 graus com 0,7 graus. Lembra decolagem 10, 223 ano. Retorno. Passeio RSN, tive operação radar para final ILS, curva esquerda para 250, limite magnética de Simbra 1120. Esquerda 150, correção, esquerda 350, limitada pela 120 de Salvador, o Eco Papa Serra. Corrigindo, Eco Papa Serra esquerda para 250, esquerda 250, limite, a magnética de Simbra 120. Confirma o limite. Limite a magnética de Simbra 120. 120 de Simbra, certo. A 3567 chama centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, boa. táxi é Agostinho, fica sempre no ponto de espera, pronto. Marino, ponto de espera, da 17, é Agostinho. Passaria do 2231, do Close 47, chame 199, decimal 8, não vou. 19-2, boa tarde, bom trabalho. Já reporte pronto para a descida. Papa Serra está pronto para a descida. Vê se mantenha 4 mil pés da Papa Serra, ajuste na terminal 1014. Era 4.1014, é Papa Serra. Controle, muito boa tarde, 2231, passareza. Passareza 2231, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 180, via saída MOM. Via saída MOM, informa não cumprir saída, vai subir mantendo o perfil mínimo 3 mil pés. Cancelada a restrição de 3 mil pés, passareza 2231, subir mantenha nível 180. Cancelada a restrição, sobe agora 180 na MOM 2231. Azul 698, acione a identificação, desse mantenha nível 050, via chegada bom médio 1, ajuste no 095. Descendo para 050, bom médio 1, ajuste no 095, acione a nova noite. Nove no 8, número 1 na aproximação, após Pabog, voo Iduna, velocidade a critério. Após Pabog, Iduna, velocidade liberada, nove no 8. Setor em Salvador, o Papa no 2, acho que é mais alto, boa tarde. Olha o que é, aciona em para o táxi. Vai acionar então para o táxi. O controle autorizaria para de VATAP para o passaredo 2231? Passaredo 2231 autorizado para o de VATAP, aguarde para o de barreiras. VATAP aguardando barreiras, grato, 31 passaredo. Meia-nove-noite, controle. Quando Duna agora, 6-9-8. Tente. Azul 9306, acione a identificação, desse mantém nível 060, via chegada BOMF, ajuste 1-0-1-5. 0-0-5, via BOMF, 9306. Qual vai ser a velocidade indicada? 220. Copiei, a velocidade é Santa Serra. 210 pilotando. Gente, 210 de indicada. Mantenha no máximo 200 de indicada Santa Serra número 2. Dizendo 200, Eco Papa Serra. Obrigado, ingresso água, você vai ficar apaixonado pela pista na frente. Leão 998, desce para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilidade. 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, vai repartir essa pista. Leão 998. Salvador, muito boa tarde, hoje. 6327, corte de espera da 10, pronto. Pistão 327, trazado em área decolada. Pistão 10, entrou a centena com 3 baixo. Ativa a linha, decola 10, Oceaner 6327. Salvador, para passear, solicito um desvio 20 graus à direita para evitar formações. Shuttles à juíza direita para passear por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Gente, a porta não tiver condição de curvar a esquerda. Afirmativa para passear. Lima 306 reautorizado, nível 050. Reautorizado 050, 9306 da azul. Esse é a Golfiota, alinhada e pronta na 17. Tem algo só, escutor 0, decolar pista 10, vento 17, vento 1, centena com 5 nós. Esse é a Golfiota. Escutor 0, decolar. Azul 2789, boa tarde, voando Alagoinha. Azul 2789, sem identificação, autorizado via chegada BOF, reporte para descida. Para descida, 2789. Passaria de 2231, ou veio direto Barreiras? Direto Barreiras, muito grato, 2231. Agora, Papa Serra conclui o desvio e está voltando à magnética 250. A Papa Serra curva esquerda na proa 245, seu limite à magnética de Simbra 110. Esquerda 245, limitado pela 110 de Simbra, é com Papa Serra. 28.6327. Muito boa tarde, Sinai 6327, decolada São Ruano. Sinai 6327, contato radar, suba via saída São Ruano, nível 240. 240, via saída São Ruano, checa 6327. A Papa Serra está mantendo a proa 235, curva direita na proa 245. Vieri 245. Salvador, acha mais que o ponto de espera para uma sede. Nível final 180? 180. Sub mantenha nível 180, Xaner 6327 na proa de coral. 180, proa de coral, Xaner 6327, Xaner. Papa Serra, atinge e mantém 4.000. Sub mantenha 3.000 pés, Eco Papa Serra. 3.000, Eco Papa Serra. Azul 9306, redução de velocidade 2209. RTA, redução 220, azul 9306. Pode passar tudo em bom, talvez não consiga cumprir. 9306. Estamos selados a restrição de nível em bom, azul 9306. Gente, liberada a restrição em bom, 9306. Chame 119-8, controle. 119-8, controle. É a hotel. Mas como é que é? Que a tempo é o Thiago 150 que decola a frente do corredor Xé? Autorizado de decola a pista no 7, vem para 90 graus com meia dúzia de nós. Tarde, vetor 45 para o localizador. Gente, mantendo 3000 aguardando vetores, certo para passear. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosca, decolado da 17. Papa Romeu, Serra Golfiosca, 1010, corredor Xena, na escuta do controle. É, na escuta do controle, Serra Golfiosca. Azul 9306, desse mantenha 4000 pés. 4000 pés, 1015, azul 9306. No Nordeste, o Embraer 190, cruzando 4 mil pés em descida. É com uma passeada. Mas como é que é que decolou 00, chama 19-8, bom voo. 119-8, bom, a grata está regresso. Papa Romeu Oscar Mike Yank, eu no meu pé direto Manati, reposta 2-0 milhas. Repostará 2-0 milhas do pé, Oscar Mike Yank. Salvador Azul 2789, nem deve descer. Azul 2789, desse mantém nível 050, ajuste de altímetro no 015. Com 1015 no ajuste, descendo para 5000, azul 2789. Papa Serra 46 para o localizador, curva esquerda na proa 150, desce mantenha 2000 pés em forma estabilizada. Esquerda 150, descendo para 2000, reportará estabilizado. É com a passear. Flecha esquerda 145, esquerda 145 em forma estabilizada. Esquerda 145, é com uma passeada, reportará. Azul 6908 estabilizou? Afirma, estabilizado. Flecha final, chama de Salvador, frequência 118, decimal 95. 395, azul 6908, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, o azul 6908. 6998, vem com 120 graus com 5 nós, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado o pouso, comprime o vento. 120 graus com 08 nós. Gente, obrigado. Só passei a redução de velocidade 1970 nós. 1970 nós, é com a passeada. 9306, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. 72000 pés, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 9306. Terra completo final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 95 grado, bom serviço. Salvador Baltar e papapapai com papacia estabilizado no localizador. Estaria com papacia, hein? Que são todos pistas na zero? Negativo. Prossegue para 17 após o externo. Chama para modificações, né, papacia? É, já com papacia. Dirigindo agora 180, poderia confirmar a chegada prevista para Ilhéus? Controle, a gente conhece da chegada em Ilhéus, a China 6327. Aguarde. Aguarde. Externo em baixo, travado, solicita a modificação, pouso 17. Cheque para passear, mas ficou para 904, corre externo, chame de leva base para 17. O vento agora é uma centena com 4 mais. É, para passear. T2231, chame sempre Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2, confirme? Alternativa 125, decimal 45. 2545, obrigado, bom dia, boa trabalho. Alô. T2789, após pelo autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 5 e forma estabilizado final IL-63. Alternativa, após pelo, descendo para 2000, que o 1015, depois estará estabilizado na X-ray azul 2789. A 327, a chegada prevista em Leo é a Block 1. Block 1, utiliza Block 1. Possibilidade de voar aí um COB, está presente, o cenário 6327? Controle Leo solicitou que após Coral voasse o COB. Após Coral, voa direto e o COB, o cenário 6327, gato com a lista. Deve na próxima hora, já o descanso. M3-27, serviço radar encerrado 52 milhas sudeste de Salvador. Chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Chame Ilhéus, 1201, boa sinistra, o cenário 6327. Alô. Localizador com a pista vista, 9306 da Azul. 9306, chame o de Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 9306. Quem foi chamado de pouso em Manati? 19-18, acho que é mais que 19-18, ciente, copiado. Frequência livre para auto-coordenação, chame o controle para regresso. Livre para auto-coordenação, chamando o controle do regresso, acho que é mais que 9306, vento 120 graus com 079, pouso autorizado, pistana 0. Autorizado, pouso, pistana 0, 9306. Uma boa, tá 4778, ponto de espera da 10, pronto. 4778, gente, morreu um ponto de espera na tripulação. Avisou, 4778. O controle para regresso. Frequência livre, chamou o controle para regresso, servo que ó. 27 para passear, frequência do Uruguai. Mantenho no 04778. Rádio 4198, controle frequência 1998. Rádio 4198, contato radar afastado de Salvador, 54 milhas nordeste, noroeste, correção. Suba, subida critério até o nível 120, após autorizado o nível 340 na proa de Vukibon. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 2789, estabilizado no X-Ray, tem um campo à vista. Sobre azul 2789, ventona 20 graus com 0,8. Ajuste agora 1015. Autorizado por pista 10, azul 2789. Com 1015, autorizado pouso na pista 10, azul 2789. Controle Salvador, TAM 4778 decolado na sua escolha. TAM 4778, contato radar, suba via saída PUCA nível 330. Via saída PUCA ao 330, TAM 4778. Pode voar PUCA, senhor? Autorizado. Obrigado. Já lá na TV, no Brasil. After the lane first, line up and wait runway 10 behind us, we'll start 4-6-6. 4118, chame centro Recife, frequência 12, meio decimal 85, alterna 12545. 2545, confirma a primária para o 4778. Primária 126, decimal 85. 2625, copiou o TAM 4778, obrigado. Confunde, foi para o TAM 4778 ou azul 4118? Azul 4118. Quem cotejou foi o TAM 4778, tá? Exatamente, o TAM que cotejou e cotejou com prefixo. TAM 4778, mantém a escuta do controle. Azul 4118, Recife 12. Meio de 9525, alterna 12545. 2685-2545, boa tarde, bom voo então. Tudo. No TAM 4778, tá mantendo sua escuta. Mantém 1500 heading Itapuã Lighthouse, altimeter 71015. Salvador departure azul 4423. Azul 4423, raise a contact on takeoff climb to level 320 via Arbor 1 departure. 320 via Arbor 1 departure Azul 4423. We are able to fly direct level or Arbor Azul 4423 as soon as possible. Azul 4423 clear telephone. Flying left Azul 4423, thank you. A 4778, agora sim com o centro Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 2685-2545, tá 3-1, devido ao tráfego de recuo à frente, com menos de saída, nível inferior, aguarde mais 2 minutos para recuar. Tem que manter a porta de espera. Manter a porta de espera, tá, 31. Chega, caçador. Legal, 1015, vento uma centena com meia dúzia de nós. Autorizado o táxi, chame no ponto de espera pronto para decolar. A gente será com todo o litoral sul, ok, Caixa do Verde? Mais 3 autorizados da colar, pista 10, vento 1 centena com 2 de nós. São 3 1 5 5 autorizados, além de manter a pista 10. Além de manter no 0, dá 3 1. Pista 07, caça 20, permanece uma centena pro 07 nós. Sobre 07, conforme a indicação do speed. Position 07, fly heading Itapuã Lighthouse. Fly heading Itapuã Lighthouse. Vai na Olympus, por favor. Olympus 07, turn left, heading 300. Left, and fly heading 300, Olympus 07. Olympus 07, report visual with the field. Report on visual with airfield, Olympus 07. Sua posição de 12 horas, afastado 8 milhas, a 1510, não vai interferir com a sua decolagem. Chame 198, controle, boa viagem. Vai só 98, obrigado, lá. Controle, colo 738. Colo 738, contato radar, sua via saída agora 1 no nível 360. Via agora 1 no 360, colo 738. 01147, meu transporte. Na escuta? Na escuta. Você me acionado 01147? Afirmativo. Over the tower frequency 118.95. That's tower 118.95, Olympus 07, thank you. 1098, cap. Over the tower, good afternoon. This is Olympus 07. 06, prossiga. 06, helicóptero com 4 a bordo, decolou agora de Salvador. Vai manter 500 pés próximo ao centro da cidade em missão policial, senhor. Gente, faça o check no equipamento, não recebo modo alfa nem charger. complete a right turn to final approach on A10. Right hand base to runway A10. Come back to turn. Okay, Olympus 07. We will pass on the base leg by right, Olympus 07. Enable 128 decimal 8. 9260 is enable 128, Zulfa 423, thank you, so long. Informação de altimetria, mantendo 500 pés. 06 vai manter 500 pés. Quem que prossiga? 199, deixa mal de controle de bagagem. 19835, obrigado, boa tarde. 10, retorne a frequência do controle a 20 milhas, ingressando na CTR. KM3 no 4, 5, 6, detecção um pouco mais à frente, precisa liberar o pushback.